minha cidade tem poetas, poetas que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas, e sempre aparecem quando menos aguardados, guardados, guardados entre livros e sapatos, em baús, empoeirados. Saem de recônditos lugares, nos ares, onde vivem com seus pares, seus pares, seus pares, e convivem com fantasmas multicores, de cores, de cores, que te pintam as olheiras e te pedem que não chore. Suas ilusões são repartidas, partidas, partidas entre mortos e feridas, feridas, feridas, mas resistem com palavras confundidas, fundidas, fundidas ao seu triste passo lento pelas ruas e avenidas. Não desejam glórias nem medalhas, medalhas, medalhas. Se contentam com migalhas, migalhas, migalhas de canções e brincadeiras. Com seus versos dispersos, dispersos, obcecados pela busca de tesouros submersos. Fazem 400 mil projetos, projetos, projetos que jamais são alcançados. Cansados, cansados, nada disso importa enquanto eles escrevem, escrevem, escrevem o que sabem que não sabem e o que dizem que não devem. Andam pelas ruas os poetas. Poetas, poetas, como se fossem cometas, cometas, cometas, num estranho céu de estrelas, idiotas e outras, e outras, cujo brilho sem barulho veste suas caudas tortas. Na minha cidade tem canetas, canetas, canetas, esvaindo-se em milhares, milhares, milhares de palavras, retorcendo-se confusas, confusas, confusas, em delgados guardanapos, feito moscas inconclusas. Andam pelas ruas escrevendo, vivendo, vivendo, que eles vêm nos vão dizendo, dizendo, e sendo eles poetas de verdade, enquanto espiam e piram, não se cansam de falar, do que eles juram que não virá. Olham para o céu esses poetas, poetas, poetas, como se fossem lunetas, lunetas, lunáticas, lançadas ao espaço. E o mundo inteiro, inteiro, inteiro, fossem vendo pra depois voltar pro Rio de Janeiro.